cena. DJ Zé Luiz apresenta Live Set. Give it up. 2 horas com o melhor da música de dança. Imperdível. Essencial. Live Set. Are you ready to go on a musical trip with me? Uma produção Tech Promo. Let's go up front. Olá, bem-vindos a mais uma sessão do Live Set. Estamos a abrir mais 2 horas do melhor da Dance Music. Live Set. Esta primeira parte, como habitualmente, é dedicada à divulgação das 10 mais, o top elaborado a partir de vocês. Para participarem, basta entrar em bupor.com e votar pelo menos uma vez por dia, elegendo assim as maiores malhas para dançar. Power Play. Começamos com a contagem, para já o número 10, onde temos Roberto San Sixto e este Always 0.50. 10. We'll be right back. Live set. Live set. You listen, you groove. Power play. Subimos para o número 9, onde temos esta semana Sweet Love, já foi número 1. Estamos a falar da voz de Imagine. A remix é de DJ XP e Albert Kick. 9. Live set. DJ Radio. DJ Radio. DJ Radio. Power Play. Número 8 esta semana para Rappi Alfaro, featuring Kelly Diamond. Dreams é o single. Hey. A ouvir o Live Set na tua rádio favorita. Power Play. Vamos avançando agora para o número 7, onde temos esta semana Dario Nunes e Jay Glass. O single chama-se Con la Mano Levantada. 7. O número 6 a pertencer esta semana a Dave Garcia e o tema chama-se Fresh Guitar, a versão original. Vamos agora para o número 6 a pertencer esta semana a Dave Garcia e o tema chama-se Fresh Guitar, a versão original. Sim. Estás a ouvir Live 7, uma produção Tech Promo. Mais informações em publipt.info/live7 ou pelo 931-698-650. Estás a ouvir o Live 7 na tua rádio favorita. Vota no top do Live 7. Vota no top do Live 7. Em www.bupor.com. www.bupor.com. Estamos de volta para a contagem da segunda parte das 10 mais desta semana aqui no Live 7. Já sabem que podem participar nas votações todos os dias em bupor.com. Vamos agora conhecer o número 5 esta semana a pertencer a DJ Zé Luiz e o single Gotta Have House Music. Can me never tell you about the ragamuffin? Gotta have house music, music, music, music, music, music. Gotta have house music, music, music, music, music. Na tua música favorita para elegeres o top do Live 7. Basta ires a www.bupor.com. Subimos para o número 4 esta semana a pertencer a Dario Nunes e Sérgio Gallegos, featuring Samantha Moon. O tema chama-se Madame. 4.

Chegamos finalmente ao número 1. Vamos conhecer o tema mais votado desta semana. E é este Ai Ha Ma Pata Pata, o tema de Milk and Sugar featuring Miriam Makeba. É um tema bem antigo dos anos 70, recuperado então para esta remix de Milk and Sugar. É o número 1, o tema mais votado desta semana. 1-1. Todos os dias podes votar na tua música favorita para elegeres o top do Live Set. Basta ires a www.bupor.com.

DJZLWish.com. Time to love somebody. Now all that I need is all. I'm not 50 with a working girl. Now working girl like. Like. DJZLuis.com djzeluis.com. And it makes me wonder. Live set. Yeah. djzeluis.com. Yeah. DJZLuis.com. We'll be right back. DJZeluis.com. It's DJZLuis.com. DJZLuis.com. Back with another one of those block rocking beats.